Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. Eu sou o One e nas próximas duas horas vou dar-vos alguns dos melhores supergrupos da história do hard rock. E para começar, temos os norte-americanos Damn Yankees, banda que surgiu no final dos anos 80, banda que contava com o vocalista e guitarrista Tommy Shaw, o baixista e vocalista Jack Blades, o guitarrista Ted Nugent e o baterista Michael Cartelloni. Esta banda lançou dois álbuns para vocês e dos Damn Yankees vamos ficar com a música Coming of Age. You got a hold on me. You got a love, make a man out. Yeah. E após termos começado com Damn Yankees, surgiram os Contraband, Hang On To Yourself. Este supergrupo, apesar dos nomes que continha, não teve grande sucesso e apenas lançou um álbum em 1991, o álbum Contraband. Este supergrupo era composto por Richard Black como vocalista, Michael Schenker e Tracy Guns nas guitarras, Cher Patterson no baixo e Bobby Blutzer na bateria. Terminamos a sequência, a primeira sequência do nosso Riff Service, com os Bad English e a música Life at the Top. Os Bad English eram um supergrupo composto por John Waite como vocalista, Neil Sean na guitarra, Jonathan Kane nos teclados, Ricky Phillips no baixo e Dean Castronovo na bateria. Os Bad English lançaram dois álbuns, o homónimo Bad English em 1989 e o segundo e último álbum da carreira do supergrupo Backlash, lançado em 1991. E vamos agora para uma nova sequência. E na nova sequência vamos contar com supergrupos mais recentes. E para começar temos um supergrupo que nos chega do Japão. Um supergrupo liderado pelo guitarrista Taku Matsumoto. O TMG, o Taku Matsumoto Group. E de Taku Matsumoto Group vamos ficar com a música Two of a Kind. Este supergrupo, além de Taku Matsumoto, é composto por Eric Martin como vocalista, Jack Blades no baixo e Brian Tichy na bateria. Para vocês, TMG, Two of a Kind.

E após TMG, ficamos com Chicken Foot, My Kinda Girl. Este supergrupo era composto por Sammy Hagar, Joe Satriani, Michael Anthony e Chad Smith. Até o momento conseguiram lançar 2 álbuns. Terminamos a sequência com os Soul Circus e a música Alive. Esta banda era liderada pelo guitarrista Neil Sean e era composta também pelo vocalista Jeff Scott Soto, o baixista Marco Mendoza e o baterista Dean Castronovo. E este supergrupo apenas lançou 1 álbum na sua discografia, o álbum World Play, do qual é retirada a música Alive. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência é uma sequência dedicada a 2 supergrupos que foram formados para caridade. Para começar, temos o supergrupo Hear and Hate, um supergrupo norte-americano liderado por Ronnie James Dio. Eu estava aqui até ao final do programa e não conseguia dizer todos os nomes que fazem parte deste supergrupo. E quase todos os fãs de hard rock e de metal já ouviram falar deste supergrupo e conhecem perfeitamente. Para vocês, Hear and Aid Stars. Mas o sono mais profundo dá-me paz ao acordar. Um silêncio que desperta em mim a vontade de sonhar. Quero voltar para ti. Quero voltar para ti. Tenho medo de esquecer o teu nome, o teu sorriso neste momento. Tenho pressa de chegar e sentir-te ao meu lado, meu sentimento. Quero sentir o teu olhar. Perdido no meu mundo, sem coragem para chorar. Quero voltar para ti. Quero voltar para ti. Desse sono mais profundo, dás-me paz ao acordar. O que desperta em mim é vontade de sonhar. Quero voltar para ti. Quero voltar para ti. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Hearing Aid, ficamos com um super grupo com um projeto à portuguesa. Estou a falar-vos dos Heróis do Rock. Em finais dos anos 90, quando os Heróis do Rock surgiram, este projeto era composto por nomes que estavam a ter algum sucesso no mercado discográfico português. Nomes como Pedro Freitas Branco, dos Pedro e os Apóstolos, Gonçalo Dias, dos Banda Desenhada, Nuno Vinhas e, em especial, de Domingos Caetano, dos Íris. E do projeto Heróis do Rock ficamos com a balada O Som que Desperta. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência é dedicada a dois projetos que foram realizados para filmes, foram idealizados para serem parte de filmes. Para começar, temos uma banda fictícia, que foi idealizada para o filme Rockstar. Estou a falar-vos do Steel Dragon, que apesar de serem uma banda fictícia, contavam com nomes bem reais, com músicos de altíssimo nível. Músicos como Jason Bonham na bateria, Jeff Pilson no baixo, Zakk Wylde na guitarra. E as vozes eram divididas por três nomes: Jeff Scott Soto, Mike Matiavich e Miles Kennedy. Para vocês, Steel Dragon, Living the Life. Valley of Death. Justice! of a man. Half Jack the Ripper and a pinchers on the Sam. Gashes, slashes, he's malicious and vicious. He's a killing machine, and he never does the dishes. Once I'm inside you, I'm gonna smoke you, I'll choke you. Oh, he's gonna cook ya. Picker, a stinker, the headlines begin. The on-the-scene reporter says he's gonna do you in. He's a shocker, a rocker, he's heavy metal mean. Unjustifiable, combustible, his blood is kerosene. Throw away your guns, forget about your mace, cause now he's on TV, right in front of your face. Listen up now. When I was born a bad seed. Everybody cut me down. Now I'm making them bleed. Após Steel Dragon, ficamos com os The Dudes of Worth, Shock Dance. Esta banda, este super grupo, foi idealizado para a banda sonora do filme Shocker, clássico de terror dos anos 80. E esta banda era composta por nomes como Paul Stanley, Tommy Lee, Desmond Child, Guy Schiffman, Rudy Sarzo e Vivian Campbell. Apesar de não terem lançado nenhum álbum, eles lançaram as músicas para o filme Shocker. E vamos agora para uma nova sequência. E para começar esta sequência vamos ter duas bandas que nos inícios dos anos 2000, quando surgiram, foram apelidadas de salvadoras do rock. Apesar de tudo, estas bandas fizeram sucesso, mas entraram num hiato muito rapidamente. Para começar, temos o supergrupo Slash, o supergrupo Velvet Revolver. Supergrupo que contava com Slash, Duff McKagan, Matt Sorum, Dave Kushner e Scott Weiland. Este supergrupo lançou dois álbuns, Contraband e Libertad. Para vocês e do primeiro álbum, vamos ficar com Velvet Revolver e You Got No Right. She said sun. You got no right to keep me waiting here. You got no right to keep the pain in here that won't drown. And if I fall apart on the outside, just believe me. após Velvet Revolver, ficamos com os Audioslave. Os Audioslave foram um supergrupo que surgiu em inícios dos anos 2000 e lançou 3 álbuns até o seu final em 2007. E eles eram compostos por Chris Cornell, Tom Morello, Tim Comerford e Brad Wilk. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência é dedicada a 3 supergrupos clássicos, 3 supergrupos dos anos 60 e 70. O primeiro é aquele que é quase unanimemente considerado como o primeiro supergrupo. É um supergrupo que contava com Ginger Baker, Jack Bruce e Eric Clapton. Já todos devem saber que estou a falar-vos do Scream. E no curto espaço de 3 anos, os Scream lançaram 4 álbuns. Para vocês, Scream, I Feel Free. Now Shoot you down. E após Cream, ficamos com os Bad Company e a belíssima balada Seagull. Os Bad Company, quando surgiram, eram compostos por Paul Rodgers, Mike Rolfs, Boz Burrell e Simon Kirk. E terminamos esta sequência dedicada a clássicos dos anos 60 e 70, com os britânicos Blind Fate. Os Blind Fate foram um super grupo de vida curta, apenas duraram um álbum e duraram apenas um ano, o ano de 1969. Este super grupo era composto por Eric Clapton, Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gratch. E vamos agora para uma nova sequência. E se nesta última sequência tivemos clássicos dos anos 60 e 70, nesta próxima sequência vamos ter supergrupos mais recentes, supergrupos que já foram formados nos anos 2000. E para começar, temos um supergrupo que se chamou LRS. Este nome vem das iniciais do nome de família dos três membros do grupo: Tommy Laverde, Josh Ramos e Michael Schotten. Para vocês, LRS, Shadow of a Man. Another saddened cry upon my shoulder. Hold me tight, I can't stop, I can't get enough. Yeah! to the black country. E esta última foi a maior sequência do nosso Riff Service, já que contava com 4 músicas. E após LRS, ficamos com os KXM e a música Burn. Este supergrupo é composto por Doug Pinnick, George Lynch e Ray Luger. Continuamos a sequência com os Wet, este supergrupo que contava com Jeff Scott Soto, Robert Saul e Eric Martinson, ficou aqui com a música Comes Down Like Rain. O nome deste supergrupo vem das iniciais das bandas de que estes membros fizeram a parte e que os levaram a ter algum sucesso: Work of Art, Eclipse e Talisman. Terminamos esta sequência com os Black Country Communion e a música Black Country. Este supergrupo contava com Glenn Hughes, Joe Bonamassa, Jason Bonham e Derek Sherinian. Em alguns anos, em 4 anos de atividades, eles lançaram 3 álbuns de estúdio e um álbum ao vivo. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos os Blue Murder, banda que John Sykes idealizou após a sua saída dos Whitesnake. E além de John Sykes, a banda contava com Tony Franklin como baixista e Carmine Appice na bateria. Para vocês, Blue Murder, Black Hearted Woman. What you want? Leaving all, I hear the wicked cold winds call me, they say. após Blue Murder, ficamos com Mr. Big, Alive and Kicking. E os Mr. Big são uma banda que foge ao paradigma dos supergrupos, já que se tornou uma banda de carreira, uma banda com variadíssimos álbuns ao longo do tempo. Os Mr. Big eram compostos por Eric Martin, Paul Gilbert, Billy Sheehan e Pat Tarpey, e a única alteração que a banda teve na sua formação foi em finais dos anos 90, quando Paul Gilbert saiu e entrou Richie Kotzen para o substituir. E terminamos esta sequência com os Badlands, que quando surgiram eram compostos por Jackie Lee, Greg Chiasson, Ray Gillen e Eric Singer. E dos Badlands ficamos com a música Winter's Call. E vamos agora para uma nova sequência. E esta próxima sequência tem um pé no hard rock e outro pé no progressivo. Vai ser composta por duas bandas que têm características mistas entre o hard rock e o progressivo. Para começar, temos os Asia e Only Time Will Tell, música de sucesso do primeiro álbum. Quando os Asia surgiram, a banda era composta por Steve Howe, Geoff Downes, John Whitten e Carl Palmer. Para vocês, Asia, Only Time Will Tell. To find that you planned it all along. I see it now, it comes so clear. Your insincerity, me your starry eye. You think that I Just you. após Asia, ficamos com o GTR, Here I Wait. Este supergrupo surgiu em meados dos anos 80 e durou um curto período de 2-3 anos. Este supergrupo contava com Steve Hackett, Steve Howe, Max Bacon, Jonathan Mover e Phil Spalding. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos os HSAS, ou se preferirem, Hagar, Shun, Harrison e Shreve. Ou se preferirem ainda, Sammy Hagar, Neil Shun, Kenny Harrison e Michael Shreve. Deste supergrupo, vamos ficar com a música My Hometown. Este supergrupo apenas lançou um álbum durante o seu curto período de carreira, o álbum Through the Fire, em 1984. Para vocês, HSAS, My Hometown. Yes, sir. E após HSAS, ficamos com o supergrupo britânico Gog Magog e a música I Will Be There. E este supergrupo era composto por Paul Di'Anno, Pete Willis, Yannick Gears, Neil Murray e Clive Burr. Dos 5 membros, 4 têm relação com os Iron Maiden. E a última música desta sequência é a música Nostradamus, do supergrupo do projeto Mars, M-A-R-S. Projeto que conta no seu nome com as iniciais dos membros da banda: Tony McAlpin, Tommy Aldridge, Rob Rock e Rude Sarzo. Este supergrupo apenas lançou um álbum, o álbum Project Driver. E deste álbum resolvi escolher a música Nostradamus. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E por falar em Nostradamus, a próxima sequência vai iniciar-se com a música The Eagle, do Nicolas Kotzev, Nostradamus. Este supergrupo, esta ópera rock, é composta por Nicolas Kotzev, Mick Michaeli, John Lavan, Jan Haugland e os seguintes vocalistas: Jolene Turner, Alana Miles, Seth Jordan, Glenn Hughes, Goran Edman, John Landa e Dougie White. Para vocês, Nicolas Kotzev, Nostradamus, The Eagle. Thank you. the rest of humanity. A man like me has little regard for the death of a million men. Shall I be blamed for my ambition? I felt in his soul cold steel. I felt in his mind a deep irony. A man ought to fulfill his destiny. This is my grand doctrine, so let mine also be accomplished. Thank you. e após Nicholas Kotzev, Nostradamus, ficamos com o supergrupo Sun Red Sun e a música Look Me Up. Este supergrupo durou apenas um álbum, o álbum homónimo Sun Red Sun. E este supergrupo era composto por Ray Gillan como vocalista, Albie Romano na guitarra, Mike Starr no baixo e Bobby Rondinelli na bateria. E terminamos esta sequência, esta penúltima sequência do nosso Riff Service com os The Firm e a música Satisfaction Guaranteed. E este supergrupo era composto por Paul Rodgers, Jimmy Page, Tony Franklin e Chris Slade. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E para terminar o Riff Service, vamos terminar com dois supergrupos recentes. Para começar a última sequência, temos um supergrupo que surgiu em 2012. Um supergrupo que era composto por Richie Kotzen, Mike Portnoy e Billy Sheehan. Estou a falar dos The Winery Dogs. E para vocês e do primeiro álbum The Winery Dogs, ficamos com a música Criminal. Criminal. Criminal. We'll be right back. É com Hollywood Vampires, My Dead Drunk Friends, que terminamos o Riff Service de hoje. Esta última sequência foi composta por The Winery Dogs, Criminal, e como já tinha dito, Hollywood Vampires, My Dead Drunk Friends. Os Hollywood Vampires são uma banda que se dedicou a tocar grandes clássicos e é composta por nomes como Alice Cooper, Joe Perry, Johnny Depp, Tommy Henriksen, Duff McKagan, Matt Sorum, e compõe ainda convidados como Dennis Dunaway, Bob Ezrin, Dave Grohl, Brian Johnson, Robbie Krieger, Paul McCartney, Orienti, Slash, Glenn Sobel, Zach Starkey, Kip Winger, Joe Walsh, entre muitos outros. E é com esta constelação de estrelas que me despeço deste Riff Service dedicado a supergrupos. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on!